tocam agora as melhores músicas em inglês. Sí, vamos. Ha, what? Guitarra. Wa. Rockers. Angola diz basta. Angola diz basta. Angola vai vencer. Angola diz basta. Angola diz basta. Angola diz basta. Angola vai vencer. chegou o bailudo. O bailudo chegou. Já chegou o bailudo. O bailudo chegou. O bailudo chegou. Mas já chegou o bailudo. O bailudo chegou. Já chegou o bailudo. Better.

É mochipenda, é mochipenda. Isto é pra ti, de mim, pra ti, DJ M. Capa. Escutem essa. acabar agora 3 minutos e 10 segundos. DJ Unlimited on the mix. Music Mundial. Tenderware. Aos domingos, às 2 da manhã. Quem disse que os domingos eram para descansar? Muita garra, é pra dançar, é pra bandular. Estás a Ferrari ou o quê? Estás aonde? Já, estou no cubico, man. Che, baza lá no Zeca, man. Vamos fazer assim. Eu tinha combinado contigo. Me dá então só meia hora, ok? Já, Eu vou apanhar o comboio. Fui. Já, tá certo. Até já. Yeah. É tiriri, a dança do tiriri, eu ei. É tiriri, a dança do tiriri, eu ei. É tiriri. Yeah.

Olha garimpeiro,

na tunga. Não aguento invejoso, sou meteônio. Não quer dos outros, até os blacks. Pai é uns blacks, não gostam de ver o outro a viver bem. Aqui na tunga, não aguento invejoso. Me toca, me toca só. Me toca, não vale a pena.